meia hora, pushback, acionamento no 07. Uma 161, sua autorização de contato. Agora pro táxi, 161. Está autorizado o táxi via Pat 1 no Taxi India. Postar 10, chame torre 118-2195, hoje 7-0 no 6. Pat 1 no India, 18-95 no 0 no 6, voo. Diego 1, no 61, próxima espera da 0. Nono 61, bom dia, linda, cola pista no zero, vento no 5 zero graus, no zero mais. Linda, cola da 1 zero, o Nono 61. Bom dia, Alta 3601, autorização São Paulo 360, formação Foxtrot. Prepare a saída da Eule da Morte, vai aguardando o Cobra. Da Eule da Morte, vou aguardando, da 3601. Estou 1-1-1-6-1, decolado 2-8, controle 1-2-0-8. 2-0-8, 1-1-6-1, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 11-6-1, cruzando 1400, Fandel. Contato radar na decolagem, estou para o nível 3-6-0, direto Leda. Leda 3-6-0, 11-6-1, grato. Vamos copiar. Vamos copiar, 3601. Autorizado, São Paulo, nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saída da Eule da Motiva. via Peugeot 10, Pubave, a Peugeot 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 1, 208, Transponder 5543. Controle para São Paulo, Vigo 360, a Peugeot 10, Pubave, a Peugeot 16, Belo Horizonte, depois conforme a rota do plano. Decola pista no zero, perfil da El Leda Monte, na primeira curva à direita, controle de saída no 208, arcana 5543, está 3601. 3601, cotejamento correto, pronto, pushback, saneamento. Está pronto, está 3601. Gente, está autorizado, pushback, saneamento, chamando pronto para o táxi. Autorizado, vamos lá, 3601. Chame Centro Recife em 133.25, alterna 133.95, boa noite, bom voo. 3325, alterna 3395, muito boa. 301, autorização para o táxi com 132, 4 horas e 30, alterna com 20. Estou autorizado táxi 41, Taxiway India. Posso estar no 0, chame Toi 1895, registro altímetro no 0, 17. Via Mate 1, India, posso estar no 0, chama Toi, autorizado. Quem negar no 3601, a linha decola pista no 0, vento no 50 graus, 04 noite. A linha decola pista no 0, ciente, Terra 3601. 3601 no decolado, 445 controle Salvador em 1208. Vai chamar o controle Salvador agora, obrigado, tá, 3601. Controle Salvador, bom dia, tá, 3601. Passa 1800 da El, Lê da Morte, mano, se escuta. 3601, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, tá, 3601. Approximately 3, call Kazan to discuss flight level 050 via Bonfire Arrival, QNH 1017. Controle Alçan 3601, solicita proa de Motiva. Aguarde, para 3601. Batalha 1 Strength Uniforme, essa é a identificação dessa via chegada à Mari para o nível 050. Via para o 050, Mari. Pode voar na rua de Duque? Se você quer uniforme, mantenha a chegada. Chame sempre a Recife, 13325, boa noite. 13325, boa noite. Esquema uniforme para sequenciamento, curva direita, proa 060. Está batendo a 067, de imagem, pode manter. Expansão de vana 060 nessa proa intercepta. Positivo, tá bom. Vai manter a 060 nessa proa, intercepta o curso do localizador. Afirma, a sua esquerda agora, 060. Desce direto para 2.000 pés, 2016, nessa proa intercepta. 060, direto para 2.000, nessa proa intercepta, com o curso localizador. Delta 083, reduce speed to 250 knots. Delta 083, descend to 2,000 feet, altimeter side 1016. Alfa XR Alfa. Alfa XR Alfa, solicita autorização de reporte do parque principal Finger número 11 para o Finger de número 1. Autorizado, Alfa XR Alfa, reporte alterno. Alfa. Skin aqui uniforme, livre LS X-Ray, farm estabilizado. Salvador, bom dia, ouvindo a 662, funciona? É a 625, prossiga. Bom dia, Sujeito, a gente está um pouquinho cedo, está o céu, seria 3220 para Guarulhos. Você já teria feito a presença também? 6251, notou seu sexto ano, foi o nível 360. Copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista Rogério, curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva, via Upesuru 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5562. Então, 360, decola da 10, saída da El, Leda, Motiva, Upesuru 10, Taubaté. 62, controle não copiei. 208? Afirmo, 10.8. Certo, 625, não poderia confirmar o PAD que se encontra? Perdão, a posição que se encontra? Sim, no gate. Gente, uma ponta pushback, acionamento, 6251. Obrigado, 3. Visual, me chame Torre 11895. Alpha 083, clear the last X-ray, report on final. Botão Whiskey aqui uniforme, ajuste no 0, 16. Tem livre pouso, pista no 0. O vento calmo e forma pista molhada. Propõe cancelamento, prosseguir com a base do 171. Gente, após o marcador externo para cancelamento do instrumento. Externo, cancelado presente, o esquema de forma. Esquema de forma, plano de cimento cancelado 03, tutorizando a curva esquerda, base pela direita, reportando o final 17. Chamará o esquema de forma, final 17. Confirmar o vento, por isso que é muito forte. O vento calmo. Calmo, por isso que é muito forte. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 9642. Meio 42, identifique, chegada Mari, com forte para descida. Está em descida, seguindo agora 260, 250. 050 na pura de Mari. Tauro 7, baixado checado, whisky é Grifão. Grifão, e tem nível pouso, pista na 7, são pista molhada. Tango Whisky Yankee Uniforme, Tauro 07, poderia confirmar o pai de queira prosseguir 5? Autorizado Backtech, primeira à esquerda, estacionar, frequência livre. Europa 03, wind calm, QNH 1016, clear to land runway 10. Solo Salvador, Azul Alfa, CE Alfa, finalizando o reforço TM1, graças a Deus. Tem Alfa, CE Alfa. Europa 083, on the ground at 10 right turn, and the approved taxi via taxi Alpha, taxi Juliet, gate 10, main apron. Alpha Juliet, gate got here, Europa, service. Prossiga, Sapapá. Sapapá no pátio 3, posição 2, Lima. Pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a Infraero. Gente, coordenação com a Infraero, reporta o término. Sapapá, reportará no término. Fala na escuta do Mike Yankee Yankee. Siga. Solicito o reboque da posição 2 Romeu do pátio 3 para a posição 612 do pátio principal. O Mike Yankee Yankee está autorizado um reboque até a saída do pátio 3 e passando para o ingresso pátio 1. Mike Yankee Yankee. Dois horas, projeto 1, desça para 2016, livre LS 700. Sou de Duna, 2016, descendo para 2009.642. Busca Bravo, identifique, chegada Bonfim, fica para 4.000, ajuste 1.016.